259, contato radar decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. 360, você vem, poderia voar, Leda, pra você ver? Após 2.000 pés, estou autorizado, Leda. 2.000 pés, Leda. Autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus, 7 nós. Seu decolagem 10, voo 645. Voo no 645, decola os 28, acione o código 5217 e o controle 119.8. 5217.8, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1645, cruza 1500 na sua escuta. 45, contato rodado decolagem, suba para o nível 360 via Sambo 1 e cheque seu transponder 5217. Tá acionado 5217 aqui pra gente, senhor, no 645, ascensão 360 autorizado. 7. 6259, Oxenap solicita a morte, velho. Até a saída, guarda e coronação, Oxenap 6259. Guardado. O 645, agora recebo o seu transponder 5217. Gente, 6400. A 3283, chama agora Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 288.260, muito boa noite. Pois. Azul 2712, só um minuto para a posição Conde, suba e mantenha o nível 970, serviço radar encerrado e chame Aracaju na frequência 120.3. 723, obrigado. O canal 6259 autorizado, direto do Motiva. Representante Motiva, muito obrigado. 6259. nome é 259, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. É 2235, 251? Afirmo. Grato. Salvador, boa noite, 3290, informação Terra. 3290, vou acionar a identificação, vou ITAP para chegada para o Mediono, desço para o nível 050. Gente, vou ITAP 050, tá 3290. C45, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 83551 vai chamar, o Gol no 645, obrigado, Tabarete. prossiga. Parte da DEP agir, manutenção, 5 minutos, sol. Seguinte, dois pacientes. Está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2010 sem restrições, o ajuste no 0 no 3, informe estabilizado. 2010, 1013, sem restrições, autorizado o ILS X-Ray, reportar a estabilizado, 103290. Pode voar, Duna, então, 103290. Autorizado, Duna, número 1. estabilizado, são 3290. Ciente, boa noite. 118, décimo 95. 295, são 3290. Salvador, boa noite, são 3290, estabilizado, X-Ray. São 3290, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. 30, pouso 10, são 3290. Salvador Borgo, 1705, quanto perto da... Vamos ver. Bono 705. Ao chegar a ponte perto, mantém a posição. Voo 1705, autorizado em Lima T-0. Lima T-0, gol 1705. San 3290, solo ao 50, direita, chame solo 121, décimo 9. 219, San 3290. Bono 705, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Decolagem 10, Bono 705. Salvador, boa noite, Azul 2781, tá pronto, ponto de espera da 1-0. Azul 2781, boa noite, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter pista no zero, Azul 2781. Decolado ao 5-2, modifique o transponder para 5-2-3-3 e chame o controle 119 decimal 8. 19-8, já mudou aqui, obrigado, boa noite. Salvador, voo no 705, 1500 pés. Boa noite, voo no 705, contato radar de colagem, suba para nível 360 na via Sambo 1, acione o código 5-2-3-3. Ok, 5233, na Sambo 1 no Bravo. O 1705. Azul 2781, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre decolagem, pista 10, Azul 2781. Azul 2781, decolado ao 55, chame controle Salvador em 119 decimal 8. 119 decimal 8, grato até já. Salvador, muito boa noite, Azul 2781, passando 1.000 pés e 500 no perfil da Álvaro 1. Azul 2781, contato radar de colagem, está livre das restrições da saída, suba para o nível 180. 180, sem restrições, Azul 2781. 1705, chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Positivo, Recife 2835251, boa noite no 705. Olha, azul 2781. Prossiga, azul 2781. O senhor autoriza a voz direta Vitória da Conquista, da presente? Aguarde um minuto, azul 2781. Sente, aguardando. Azul 2781 autorizado, direto Vitória da Conquista. Ciente, direto Vitória da Conquista, grato Azul 2781. Azul 2781 transfere centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, Recife, Azul 2781. Voo 1099, pronto para decolagem. Voo 1099, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 130 graus, 099. Livre decolagem da pista 10, 1099. 099, decolado aos 16, modifique o transponder para 5246 e chame o controle em 119, decimal 8. 5246, 198, boa noite. Controle Gol 1099. 1099, acione identificação. Uno 099, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, Elefa, nível de voo 360. Arbor 1, Elefa 360, 099. A possibilidade de aprovar ali, tipo? Negativo, vou ir direto Elefa, vou no 099. Elefa, obrigado. 21099, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 1099.